curiosamente, Nando, um pouquinho antes do programa começar, o ouvinte nosso perguntou se essa vinheta foi gravada com ele vivo. A vinheta do Bezerra da Silva? Bezerrão, põe de novo. Com ele vivo. Vai. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. E qual foi a resposta? Lógico que não. Né? Não. Claro que não. Se a gente fosse vivo, não teria graça. Exatamente. Nada a ver com Ronca Ronca. Exatamente. Mas não é qualquer dia que a gente pode começar no Ronca Ronca com esses dois aniversariantes. Antônio Carlos, aqui ao fundo, brasileiro, e São Paulo. Não é todo dia. Por mais que eles façam aniversário sempre no mesmo dia. E dois símbolos de cada cidade, né? Brasileiro. Antônio Carlos, brasileiro. Talvez, acho que isso já está devidamente sacramentado. O maior nome da música brasileira. Confere, procede? Não tem que me opor. A criança tem um nome brasileiro como nome. Que momento, hein, cara? É um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia. E a pimentinha, sempre muito pedida pela nossa audiência. Dá de novo esse groove aí, Nandão. Essa levada que deu aí. Não esquece de mandar um abraço pro Eli, hein? Eli, grande fera. É a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração. E além de tudo, essa música um tremendo toque, né? Um tremendo toque. Março, chuvarel. De março. Lembra de terça-feira retrasada aqui? Nesse exato local? Até hoje estamos lembrando. Onde a nave da UFM está pousada? Sim. Se recorda, né? Claro. O que aconteceu? Sim. Vai, canarinho, vai. Vai que ele vai adorar. Eu só sei essa brasileiro parte. Vai adorar. Vai. Cobra um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. É aqui, cara. Coisa barata. Não, são os vampirinhos que estão apressados, cara. Aqui, ó. Olha os vampirinhos, ó. Batendo, né? Batendo na porta freneticamente. Que loucura, hein? Por onde? Acesse o nosso e-mail, manda e-mail pra gente. Estamos aqui até meia-noite. roncaronca@oifm.com.br. Sugestões, blá, blá, blá, etc e tal. Olha os vampirinhos. É esse estilo aqui, mais ou menos, né, ó? Isso aí. Abra a porta! Abri. Abri. An ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Oi FM. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. FM. Ronca, ronca. Thank you. a man with a love grass in his hand. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer, oh, Nicola, to sell you lots of sweet dreams. Ah, about the pusher on your body. Love, leave your mind to scream. God damn. Ah, the pusher. E aí, rapaziadas, niggas e niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Cacilda Becker, hein? Gustavão de novo. Vai. E aí, rapaziadas, niggas e niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Outra coincidência de hoje, a história do dedo. História do dedo? A história do dedo aí, do caboclinho lá, não aponte esse dedo sujo. E em seguida entrou a trilha do Apocalipse. Bala pra tudo quanto é lado. Aí o Túlio esteve aqui na terça-feira que desabou o Brasil. Sim. E ele falou assim: pô, mas as vinhetas são todas programadas, não tem nada. Como assim? É, ele ficou. Coitado. Achou que era ao vivo, os caras vinham aqui? Entendi. Enfim. E agora você coloca Gustavão com The Pusher aqui ao fundo do Steppenwolf. Qual a relação? Um casado com o outro. Ah, é? É, total. Niggas and Negates? Nandão, com o Steppenwolf ao fundo, eu realizo mais um dos meus desejos nessa histórica noite do dia 25 de janeiro. De começar um programa com Itamar homenageando São Paulo, Itamar Assunção, com o Tom Jobim brasileiro e a Pimentinha por conta do aniversário do brasileiro, nome do nosso aeroporto. Sim. Manja? Antônio Carlos Jobim. E aí, ao fundo, Steppenwolf. Eu sempre alimentei esse sonho de tocar o Steppenwolf na praia. Não estou lá, mas estou aqui. E muita gente pode, nesse exato instante, dar um tibum no arcoador. Ouvindo John Kay e seus Blue Caps, tá bom? Não é? Nandão, com Steppenwolf ao fundo, vamos falar da promoção muito qual? Especial. Qual? Que está inclusive no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, onde amanhã você, querido ouvinte, querida ouvinta, dará com os cornos na lista das músicas que nós estamos mostrando. Procede? Sim. Quer dizer, darão com os cornos? A promoção é a seguinte. Já falei loucamente no site da mais recente edição da Mojo, a revista. Espetacular de música inteiramente dedicada a Neil Young. Fissuradinho para Meirelles, corri atrás. A revista chegou ao Brasil em quantidade interessante, mas pedi para um amigo trazer a revista de fora. E ele trouxe. Então, conclusão, fiquei com dois exemplares da Mojo. Então, um deles irá, a partir de agora, para as garrinhas da nossa audiência. Basta dizer qual a música de Neil Young que você mais gosta. Promoção valendo Brasa, hein? Promoção valendo nível Brasil? É só a fronteira Tupiniquim, porque o caboclinho que tá lá fora se vira e compra, né? Que loucura. Então, a promoção é essa. Temos um exemplar com um CD, que nós vamos ouvir a seguir, totalmente dedicada a Neil Young. Então, para participar, nós vamos sortear, evidente, um apenas, que irá dizer o nome da música favorita do Neil Young. Novo Jovem. Diga a sua canção predileta de Neil Young. Novo. E manda para onde, o bagaço? Manda para o nosso e-mail, faça o favor, roncaronca@oefm.com.br. Maurício Vilela, de São Paulo, está por aqui. Opa! Muito bom a abertura do programa. Nego Dito, Tamara Assunção, aproveitem e toquem em homenagem a São Paulo do Ira e outros sons que só vocês possuem. Nós vamos homenagear a cidade até meia-noite, estamos ao vivo com alguns artistas de lá. Algumas músicas, inclusive, bem obscuras. Vida Longa, Ronca Ronca. Espetaculares, aliás. Esse era o meu som na adolescência. Tem um e-mail aqui também. Adson Gomes. Senhores, estou redigindo esse texto para novamente protestar contra a saída da UFM das frequências que circundam a Ilha de Vitória. Já disse anteriormente, volto a falar, é radiofonicamente inadmissível ficar sem ouvir esse programa. Esperamos que essa situação seja contornada o mais rápido possível. Eu não sei a quantas anda essa negociação. É, mas para isso, como é o nome do nosso ouvinte? Adson Gomes. Meu querido Gomes, aliás, você tem um nome espetacular, de uma das lendas... Garçom do Bar Lagoa. Grande Gomes, para quem a gente manda um beijo carinhoso. Isso aí. Mas enfim. Mas você tem o recurso do novo rádio, que a UFM implanta no Brasil há 5 anos. Sim. Que é ouvir o programa pela internet. É isso aí. Então você tem esse recurso espetacular. Lógico, ouvir pelo rádiozinho, com aquela pilha babada, é uma outra sensação, né? Mas, exatamente, pode ficar a ver navios, né? E o Túlio aqui, só para fechar... Nós estamos a ver navios aqui, inclusive. Sim, sim. Entre outras coisas. Para, né, quem ainda não sabe, a UFM montou um estúdio móvel na Praia do Arpoador, aqui no Rio de Janeiro, bem entre Copacabana e Ipanema, e o estúdio é mais ou menos a 30 metros da água, da praia mesmo, da areia. E a gente está aqui durante todo o verão. Amanhã é aniversário, dia 26, amanhã é aniversário da Márcia, mãe do Túlio. Grande Marcinha, um beijo grande. Espetáculo, é, rapaz. Paz do Senhor para você. Márcia Brasil. Márcia Brasil. É, Márcia Brasil. E Jânio Quadros completaria 94 anos hoje. Que isso, peraí. É informação do Túlio. Mas enfim, promoção no ar. Brasa. Fronteira Tupiniquim, diga qual a sua canção predileta de Neil Young e manda pra onde, Nandão? Pro nosso e-mail, roncaronca@ufm.com.br. Então é uma revista, como disse, espetacular, 80% devotada a Neil Young, que vem com CD. E o CD são artistas desconhecidos, pelo menos para mim, dentro da minha ignorância, reinterpretando, reconstruindo um dos mais clássicos discos do Neil Young, intitulado Harvest. E essa é a reconstrução que fizeram da faixa título. did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stair with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change? Fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not hand in hand? And was some black face in a lonely place where you can understand? Did she wait of a man. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Oi FM. Ronca, ronca, sou eu. Ai, ai, ai. Serginho Malandro, vamos roncar, ronca, ronca. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar. Na hora de dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. E vamos continuar a noite agora com os Columbia Recording Artists, Elvis Costello e The Attractions. FM. Então só pendura pra nós aí. Nós não temos nada com provérbio. Calma, calma. Somos da família do Quinta Quintê. Vocês são embaixadores, diplomatas. É claro. Né? Nandão, assim como nós começamos hoje de maneira absolutamente inédita, o Ronca Ronca sendo dedicado a Tom Jobim e a São Paulo, não é todo dia que a gente pode fazer um programa com a notícia coladinha nas costas de que a criança aqui ao fundo está vindo ao Brasa mais uma vez. Declan McManus, popularmente conhecido no arpoador como Elvis Costello. Qual o nome do jovem? Declan. Declan. Oh yeah. Manja? É, vários. Dois shows? Dois shows. Rio e São Paulo. Olha o problema que a gente vai ter, hein? 5 de abril em São Paulo. Sim. E 6 de abril no Rio de Janeiro. Qual o problema? 5, terça-feira. Putz. O que, que vem pela frente? Ronca Ronca. Gravadinho, né? Que vamos a São Paulo. Vai gravar, é? Oh yeah. Brincadeira, Brasil. Hein? 5 e 6. Eu vou sem maçoca. Mais gente, já tem um bom de mais forte. Mais gente. Já tem um bom de forte. Inclusive, confirmou ainda agora, antes do programa começar, a sua dele ida a São Paulo para o Elvis Costello, um ouvinte que nós conseguimos terça-feira retrasada aqui no Arpoador. Quem? O grande Eli. Eli? Que apareceu por aqui de balsa. Uma fera. Apareceu por aqui de balsa e fissurado pelo programa e já dizendo que vai para São Paulo ver o Elvis Costello. É verdade, anda com a camisa chamada Controle. Que fera. E para ele nós vamos tocar uma música também adiante. Beleza. Que tem a ver com a camiseta dele. Beleza. Manja? Beleza. Então o Eli também já confirmou lugar no bonde que vai sair para São Paulo dia 5 de abril. Demora. Para mais uma apresentação de Elvis Costello por aqui. Aliás, a mídia, os entendidos sobretudo, estão dizendo que será a segunda vinda de Elvis Costello ao Brasa, mas será a terceira. Ele veio no Team Festival, fez um show monumental. Exatamente. Uhum. E antes ele tinha vindo, não me lembro se era o Team, se era o Free Jazz, não me lembro, numa grande orquestra, ele fazia parte dessa orquestra e cantava apenas 3 músicas em tributo ao Charles Mingus. A plateia dormiu profundamente. Isso, para com isso. Sem sacanagem. Sério? A plateia tirou um berço forte e Elvis Costello ali se esgoelando, aquele mal-estar, cara, negozinho, quase caindo da cadeira. Charles Mingus. Charles Mingus, tributo espetacular ao Charles Mingus. Então, será a terceira chegada de Elvis Costello ao Brasa. E agora para um show mesmo, né? Porque da outra vez foi um festival, na outra ele veio a reboque dessa... Já tocou várias do disco novo, né? Não, pois é. Já mostramos uma aqui agora, I Lost You, e nós já fizemos um ronquinha. Ah, é, um ronquinha. Inteiramente dedicado ao disco novo. Que ele vem... disco maneiríssimo com o desenho promover. Do Lobinho. Aqui, National Ransom. Ransom. Então, é o novo disco do Elvis Costello, já lançado no Brasil, um descasso para variar um pouco. E a promoção com a Mojo e o CD, a revista e o CD, com Harvest sendo recriado por artistas desconhecidos, está no ar. Basta você participar, estamos ao vivo até meia-noite, dizendo qual a canção de Neil Young que você mais gosta. Manda a bagaça para onde? Manda para o nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Olha aí, que momento, hein, cara? Andando com Elvis Costello ao fundo, eu vou fazer vou ter um momento de muito carinho para com você, a nível de gente quanto pessoa. Positivo. Dar as minhas felicitações pela copinha dos listradinhos. Obrigado. Você sofreu muito, assim? Foi tranquilo? Não, o Flamengo jogou bem, né? É. E o Bahia também foi bem. Finalmente um título lutado, né? Assim... Como todos os outros, né? O Flamengo é um time, né? É. Parabéns aos garotos do Flamengo. Então, em homenagem a você, sobretudo, e à gigantesca torcida dos Listradinhos. Muito obrigado. Que sempre sintoniza o FM e o Ronca Ronca. É especial, porque muito os Listradinhos obrigado. Adoram o Ronca Ronca. É. Verdade. Uma canção pra vocês. Chá com torrada ele tomou para ti. Levava o carivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou o seu anel de doutor pra não dar o que falar. Pra aquela boca quietinha. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um carivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo nego dizia: sossega, leão, sossega, leão. D'água quente pra fazer chupeta, chupetinha, chupetinha, chupetinha. Rasgou meu vestido de veludo pra fazer uma saia. Abriu o guarda-roupa e arrancou a minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Agora que a batucada já vai terminando, não deixe nem consinto meu querido debochar de mim. Se ele pega as minhas coisas, aí vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Se fantasia de Antonieta pra dançar no Bola Preta até o sol raiar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Oi, FM. Nai baba tirangani gomba muno. Zvaita sei ko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Thank you. Oi FM. Alô, galera do Ronca. Salve, Malval. Malval, velho. Malval, velho. Malval, velho. Aí, velho. Malval. Que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô, mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, hein? Tirando o sossego da gente. Ô, mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, eu comprava sem pensar este céu, esta terra, este mar. Ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô, mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu comprava essa mulata e prendia no meu coração, e depois a pretoria resolvia a pensão. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu comprava essa mulata e prendia no meu coração, e depois a pretoria resolvia a questão. Mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Mulatinha assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, hein? Tirando o sossego da gente. Que mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente. Pumba, pumba, pumba, pumba. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ô, mulata assanhada que passa com graça. Nandão, já viu o documentário sobre a rainha do Brasil? Não. Qual? Vai estrear em breve. Elza. Ah, não, não, não. Do Baldan. Ah, é? Não. Tirando o sossego da gente. Ô, mulata, se eu pudesse. Do Baldão e da Isabel, a gente tem que trazer a dupla aqui pra conversar sobre esse trabalho fundamental para que a gente entenda o Brasa hoje, saber da vida da Elza. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui agora. Sim. Tá sabendo? Claro, claro. Fingindo inocente. Tirando o sossego. Lá em documentário. Sim. Lixo Extraordinário, que mostra um pouco o trabalho do Vic Muniz junto com os catadores de lixo lá de Gramacho, né? Esqueci agora o nome dos diretores, rapaz. Já já, mas eu torcida, peço já a nossa, já nossa torcida informa. Torcida, os radares aí de plantão. É. Os diretores de Lixo Extraordinário concorrendo ao Oscar. Filme muito, muito legal. E a promoção tá no ar. Se você saiu agora de trás da moita, estamos ao vivo até meia-noite com essa promoção. É uma edição da revista Mojo, a mais recente que chegou ao Brasa. Basicamente com Neil Young, em vários aspectos da sua história. E, inclusive, os entendidos da revista chegam às 100, eu acho, principais músicas do Neil Young. A revista é acompanhada por um CD, que é a reconstrução do Harvest, por artistas muito obscuros, ou iniciantes, vamos dizer assim, porque eu não conheço nenhum deles, então pode ser uma turma muito antiga, como pode ser uma turma muito nova. É, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Nandão. Eu gosto muito quando a gente se compreende, se entende, sabia? Claro, jovem. Claro. Apoio, eu preciso muito do seu apoio hoje, não precisa dizer por quê, tá? Não, lógico. Um dos nossos radares mandou um e-mail aqui. Sei. Agora tem isso, né? Tem. Já que você está tocando Elza Soares, eu não entendi realmente quando apareceu uma limusine de, sei lá, de uns 7 metros. Aqui, no calçadão do Arpoador. Aqui, a 20 metros onde está. Não entendi o que era aquilo. E agora, um dos nossos radares, Tatiana Queiroz, está informando aqui. Elza Soares, passeando de limusine, com dois garotões hoje no Arpoador. Tá bom hoje? Ou não? É. Hoje. Agora, tipo umas 5 da tarde. Mas será que não está por aqui ainda? Ali atrás da pedra? Talvez ela tenha vindo para o programa. É verdade. Mas informaram ela errado o horário. Ó, a rapaziada que está aqui de bobeira pode dar um cheguete ali atrás da pedra e ver se não tem uma limusine. Cara, de 7 metros. Cara, 7 metros e meio, talvez. É. Um negócio de maluco. E o radar está informando que Elza Soares com dois garotões no Arpex. Demais, né? Ainda bem, né? Crazy, man. Diga. Ah, não deve ter mais nada a ver com o documentário isso, né? Provavelmente. Ou não, né? Ou não, né? Tirando o sossego da gente. Falamos da promoção, envia sua canção predileta de Neil Young. Manda pra onde? Manda pro nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Os nossos ouvintes de Buenos Aires, da Nova Zelândia, da China, de onde o vento faz a curva, vocês não precisam participar porque vocês já estão em contato com todas essas possibilidades de conseguir amor. No Brasa, não. O bagulho aqui é doido pra Meirelles. Então chega um número muito pequeno de revista que chega. E o preço? E o preço é quase exorbitante. Então, por isso que nós estamos passando uma das que eu consegui para a nossa torcida. Muito bem. Que merece, sobretudo. Merece uma assinatura mais anual. Não, merece o Neil Young. Merece o Neil Young em casa. O Radar está informando que o Diretores do Lixo Extraordinário, documentário brasileiro que concorre ao Oscar, João Jardim, Lucy Walker e Karen Harley. Tá vendo? Acho que tem até música do Mob na jogada, é uma loucura. Os radares não falham jamais, não, né? Não. Nós abrimos o programa com Itamar Assunção, uma canção espetacular. Totalmente por conta da cidade de São Paulo. E eu falei que nós vamos mostrar até meia-noite. Vem cá, é Bolívia agora? É, estamos então, quase lá, né? Um minuto. Não, então vamos dar um enrolete aqui com a rainha do Brasa. Enrolete. Era bom aquele tempo em que eu vivia junto de você. Porque de repente ela desentoca da pedra. Ela mora por aqui, né? É. Copacabana, eu acho. É, já pensou se Elza bate aqui, cara? Ah, garoto. Sim. Dentro do seu sol, hoje eu sei como era bom, por isso escute bem. Não, temos agendinha hoje? Agendinha não. Não temos não agendinha? Temos, não temos, um momento, hein? Vem com isso, dói. Hoje eu sou uma tristeza caminhar, uma saudade a se lembrar como era bom. É só que não há mais eu e você. Nandão, um abraço especial para Charles, nosso representante em Maceió. Verdade. Charles Porto. Porto Ramos. Que toda terça-feira está a bordo do Jumboteco. Claro. Ele deu uma afastada, deu uma quebrada de asa, mas já voltou com tudo, a criança. Sei. Manja, teve um piripaque. Charles, segura a onda e não deixa o Jumboteco, não, cara. Por que não se grava mais assim, cara, com esse som? Bolívia, vamos lá? Aperta, por favor. Oi, FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. E aí, qual é, Valadares? Tu aqui de novo, né? Dorme muito, ronca muito. Ou não, é só o Ronca Ronca daqui, mas Ronca Ronca é bacana. Aí, Sandra de Sá mandando um beijão pro Valadares e pra galera aí que tá ligadaça no Ronca Ronca. De mundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão que o chinelo no seu travesseiro botou e se ajeitando foi dormir no chão. Que momento, hein, cara? Que espetáculo isso. Deixou a banheira para um banho tomar, foi para a cozinha e gritou o roupão. Não dão alguma informação da nossa audiência, cara? Não, que eu saiba não. Entendi. Foi se lavar na xícara de café. É demais. Um homem não sabe o que faz. Mas quando nós fizemos em São Paulo o programa Inesquecível com Paulinho Boca, e o Maurício Pereira estava junto, o Maurício me deu um disco, cara, que eu não conhecia, intitulado Projeto Guri com Vida, com os seguintes artistas: Abu Janra, Curumim, Talmo de Freitas, Catatal, Rapping Hood, Arnaldo Antunes, Antônio Pinto, Beto Vilares, Fernando Takai, enfim, gente pra caramba, o próprio Maurício Pereira. São 18 músicas, uma apresentação muito bacana mesmo. Eu não sei se esse disco foi colocado no mercado ou se é algum projeto desses que eles fazem os discos e infelizmente a rapaziada não consegue pelas vias normais. Mas a 17ª música é uma coisa de doido como o disco inteiro, mas tem tudo a ver com o aniversariante primeiro que nós mostramos hoje. No rosto, a lágrima negra da pauliceia africanista, sincopado samba, gafieira paulista. com meu terno de veludo preto e meu sapato branco, em aromas de alfazema, em defesa de meu manto. Agulha no vinil, vai tecendo na vitrola um samba do Geraldo, filme Antologia de Angola. Agulha no vinil, vai tecendo na vitrola um samba do Geraldo, filme Antologia de Angola. Dolentes versos na cidade pra cruzar com a pensão da garoa. Nasce na liberdade, na chaga dos enforcados, sentinela da cidade, batendo o bumbo pra sambar, divinizar o ancestral, na saga quilombola, que provém do cafezal, batendo o bumbo pra sambar, divinizar o ancestral, na saga quilombola, que provém do cafezal. Com a benção da garoa pra samba. Dolentes versos na cidade pra improvisar. Com a benção da garoa pra samba. Agulha no vinil, vai descendo na vitrola. O samba do Geraldo e filho Geraldo, Antologia de Angola, batendo o bumbo pra sambar, divinizar o ancestral, na saga quilombola, que provém do cafezal. Oi FM. Alô galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! All the wahala, all the problems, all the things that you think that you must do to start in this world. Like when the teacher, schoolboy and schoolgirl come together. Who is the teacher? I go let you know. Who is the teacher? I go let you know. When we are children, Papa, Mama, be teacher. When we go to school, teacher is the teacher. In university, professor is teacher. When we start to work, government is the teacher. Who is the government's teacher? Corruption and tradition. Who is the government's teacher? Corruption and tradition. Corruption and tradition. Our tradition is corruption. Very good, you all pass. Teacher, teacher, oh, tell me, professor, be your name. Teacher, teacher, oh, and the lesson be the same. Don't ever teach me again, no. The student who graduated yesterday, he died today. The student who graduated yesterday, he died. The student who graduated yesterday is dead. Let us face ourselves in Africa. Now the matter of Africa, listen to this part of my song. All the problems of this world, we also carry in Africa. So what you running from? I know run. So what you running from? I know run. So what you running from? Problems of inflation. Which one? Problems of corruption. Which one? Mismanagement. Which one? Stealing by government. Which one? Widespread disease. Which one? Brutality. Which one? Them all crazy. Which one? All over Africa. Which one? All over Africa. Which one? All over Africa. Oi FM. Yesterday he died today. The student who graduated yesterday is dead. Don't ever teach me again, no. Don't ever teach me again, no. Don't ever teach me. Oi FM. Olá galera, quem tá falando aqui é o Bido dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares de novo. Nandão, mais uma vez no programa, a trilha da encenação do Fela, Fela Kuti, intitulada Fela, que o Zé Flávio trouxe semana retrasada para o Ronca Ronca. E ele viu, se não me engano, uma das últimas apresentações desse musical que a gente espera que venha ao Brasa o mais rápido possível, já que existe uma quantidade abundante de fissurados em Fela Kuti hoje. Não. Por exemplo, na hora que entrou o Fela, não o Fela, mas a música inspirada nele, foi um frenesi no quadro. Teve uma roda de dança aqui. Peixinho pulando. Ah. Que doido, cara. Ai, ai. Galarandão. O Charles Porto Ramos apareceu aqui. Olha que momento. Tô ligado aqui. Ele lembrando de um artista meio esquecido que ele descobriu. E é um artista paulista. Guilherme Arantes. Perguntando se vai rolar um Guilherme Arantes hoje. Talvez, né? Eu acho que não. Mas em compensação, uma informação que, pra variar, eu omiti. A música que abriu o programa do Itamar Assunção tem o Arrigo Barnabé. Uhum. Que torna o bagulho mais paulista ainda. E, inclusive, a nossa audiência tem essa participação muito forte, né? Consertar e complementar as batatadas que a gente faz aqui. E por onde que eles fazem isso, Nandão? Pelo nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. Lúcio Branco, lembrando que vai ter Macula e a Biomi Afrobeat Orquestra daqui a alguns sábados. E falando em show, dois grandes shows dia 29 aqui no Rio de Janeiro. No Circo Voador, Tulipa Ruiz, nossa queridíssima colega, e Silvia Machete, nossa igualmente queridíssima colega. Legal. As duas juntas no palco do Circo Voador no sábado. Espetáculo. E a senhora Luísa Maita, mais uma artista do selo Oi Música, no Oi Futuro de Ipanema, num show também classe A a partir das 9 horas. Então, escolha o seu. Aliás, dá pra ir nos dois, hein? Porque o show da Luísa começa às 9, ali no Oi Futuro de Ipanema, no Visconde de Pirajá. Termina por volta de 10 e pouquinho, dá pra você correr pro circo e pegar a Tulipa Ruiz e Silvio Machete lá por volta de 10 e meia, 11 horas. Quando é isso? Sábado 29. Olha que mensagem interessante. Meu amigo, vim aqui no Arcoador dar uma conferida. Muito maneiro, mas estou sozinho e não dá pra ficar muito tempo. Tô tomando a saideira. Um abraço. Eu não sei quem é. Então, meu isso, querido cara. Amigo, é bom você dar seu nome, pelo menos, né? Tem vários amigos aqui, né? Não, sim, pô. Muitos amigos aqui na frente. Constelação de amigos. Olha aí. Não. Olha que coisa impressionante. Mais uma coincidência que acontece no programa de hoje. Muitos amigos. E vamos falar de um muito amigo mesmo, inclusive seu. Meu? Dia 28, sexta-feira agora. Uhum. Nosso queridíssimo Genserico. Putz. Soprará velhinhas. Genserico. Exatamente. Genserico, uma lenda, é outro, que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. É. Então, o Sirico é um queridíssimo amigo, muito querido mesmo. O Sirico, o camarada que viu... Posso falar próximo ao microfone? Falei. A quantidade? Falei. 5 vezes The Clash. A criança viu que isso? The Clash no Lyceum em outubro de 81, 5 vezes. O Clash fez uma semana inteira, 7 dias. Começando dia 16 ou 18 de outubro, tocou 5 dias seguidos, depois 25, 26. Onde isso? lá em cima, em Londres, em outubro de 81. Dos 7 shows, o Sirico viu 5. Que certamente isso. Não pagou nenhum. Certamente, nos 5 que ele entrou de algum jeito que jamais... Genseriquiano. Jamais algum cidadão penetrou no lá em cima como ele. Pelo banheiro, enfim, ele arrumou alguma encrenca que ele viu 5 shows do Clash. Então, homenageando mais um aniversariante da semana, Genserico, sexta-feira, dia 28. E homenageando nosso queridíssimo Eli, novo ouvinte do Ronca Ronca. Chegou no barco terça-feira retrasada, literalmente um barco, isso aqui era um rio. É verdade. Porque a música que nós vamos ouvir com o Clash, gravada no Lyceum, aliás, essa gravação não é do Lyceum, não, mas tem o nome da camiseta que a criança usou ainda, agora, porque agora ele tá com o manto do Ronca Ronca. Sim. Manja? Vai. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Nandão, você como um fissuradinho no Clash tem esse disco, né? Esse aí, qual? Não. Não tem nenhum disco da Clash, cara. É mesmo, hein, cara? Não. Situação, hein, cara? No one. Enfim, eu sou da turma do Ed Motta, que diz que tem que ter o London Calling. O original em inglês? O original em inglês. É, esse aqui é um apanhado de músicas ao vivo do Clef. Se não me engano, lançado no Brasil. E aqui ao fundo tem o Clash em 78, lá em cima, onde o Sirico deu 5 apresentações em outubro de 81. E dizem os entendidos que foram as mais cascudas apresentações do Clash. E eu até posso concordar sem ter nenhuma referência do som que eles fizeram, por mais que existam uns piratas na internet. Amanhã no Ronca Ronca eu vou colocar o set list desses shows do Clash. É uma coisa de doido, a banda em cima do Sandinista. Álbum triplo, originalmente lançado em 3 discos, e que talvez more um pouquinho mais próximo do meu coração do que o próprio London Calling. Então o set list é uma coisa de doido. E essas apresentações de 81, segundo os entendidos, foram as principais que o Clash já fez. E aí quem acha isso está mais ou menos afinado com o que eu acho também. Por quê? O que é? O Sandinista deu uma baixada de bola. Você, como um fissurado em Clash, concorda ou discorda ou não tem nada o que falar sobre isso? O Sandinista baixou um pouco a porque velocidade. Porque o London Calling foi demais. É, mas o Clash estava muito envolvido com reggae, com dub. O Sandinista é um disco de dub muito, né? Uhum. O Mike Dread. Então, a apresentação desse repertório fez com que o Clash baixasse a velocidade. Em 81, eles já estavam com Complete Control, que aliás é a camiseta do Eli, nosso Sim. novo ouvinte, é uma gravação bem mais lenta do que as versões conhecidas de Complete Control do Clash. Enfim, Gene Sirico, meu amor, um beijo pra você. Sexta-feira a gente se vê.

Oi FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Back when I was young and dumb, I had a choice. Before me and mama fortune got wed. Between riding in a bus or driving a new Rolls Royce. Yeah, and I decided what I wanted was the bread. Hey. But the problem with having everything you want, is you never really know what you need. Now misfortune is a sport, little debutante, and it's my fault. So I suggest you take my heat. So you met my little girl, misfortune, and you know that I'm a very rich man. I told you to proceed with caution if you wanna take my little girl's hand. See, the money that I had might be good for some. Downright danger to another, and little misfortune is sure to become. Just like a mother, hey. Well, I thank Miss Fortune's father. Said I understand that you're trying to talk me down. Yes, you are. Listen here, you ain't have to bother, 'cause I'm a real strong man. I'm sure I could turn your daughter around. See, what she needs is someone who can take control. Let the girl know her place and how to play her role. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. But when she put the ring on her finger, everything started to change. And I looked at myself in the mirror, though I was looking strange. She had me out every day spending money and all kinds of ridiculous things. See, I forgot what life was all about. Little misfortune was the blame. So I married this girl, misfortune, whose daddy was a very rich man. And even though he told me take caution, I still took his little girl's hand. See, money don't do everybody the same. And it's downright danger to a brother. And little misfortune surely became. Like a mother, hey. You gotta watch out for misfortune. Brothers, you must proceed with caution. Don't let lady luck pass you by. No, you might as well give good grace a try. All I wanted was a little dance with lady luck. She won't give me a chance. And what I could use is some good old grace, but she refuses to show her face. And all I wanted was a little dance with lady luck, but she won't give me a chance. And what I could use is some good old grace, but she refuses to show her face. And misfortune, misfortune. FM. As rosas desabrocham com a luz do sol, e a beleza das mulheres como creme Rugol. Mais encanto para você, creme Rugol. Mais juventude para sua cutie, creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas, creme Rugol. Sentiu, Nandão? Você que... Tu usava, cara, o Rugol? Claro, uso ainda. Pode crer. Aliás, aqui no Arpoador, inclusive, o Rugol é muito usado, porque o sol precisa... É, dá uma castigada, né? É, dá uma castigada na... Na venta. Na... Fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, é um homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross. Trazem saúde para todos nós. Tá sentindo o ovo? Aí, olha o Rugol aí. Maria! Ô, Maria! Rapaz, olha aí. Sai da lata! Que momento, aqui hein, estou, senhor paladar exigente. Rapaz, esse é um dos discos, certamente, que eu jamais executei, no bom sentido da palavra, no Ronca Ronca. Jingles Inesquecíveis. Uma obra da Escola Superior de Propaganda e Marketing e do Meio Mensagem. E muita gente pergunta como conseguir esse disco. Eu não sei mais. Já esse, era. Esse é o primeiro volume. Tem um segundo, com certeza, e talvez o terceiro. Isso é 90 e pouco. É, 90 e pouco. Então... Mas, evidente, se procurar, acha, né? É, mas não. É muito raro, né, cara? Esse, inclusive, é um dos lemas do Ronca Ronca. Se procurar, acha. É um dos lemas. Peço licença pra mandar CTV no meu lugar. CTV, controlou. E a história mesmo da propaganda de rádio e televisão, os áudios mais populares na propaganda brasileira. Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 20. Então nós temos 10 minutos para promoção com a Mojo, a revista totalmente devotada ao Neil Young, que vem com Harvest, obra-prima, uma das obras-primas de Neil Young, refeita por artistas pouco conhecidos. Então basta você participar até 10 para meia-noite, enviando a sua canção predileta de Neil Young. Vamos sortear um. Promoção exclusiva para as fronteiras tupiniquins. Rapaziada da Austrália, da Inglaterra, da Argentina, da China, onde nós temos muitos ouvintes, vocês podem segurar a mariola aí. É uma prioridade dos brazuquinhas. Escolha a sua canção predileta Neil Young. Manda para onde, cara? Manda para o nosso e-mail roncaronca@efm.com.br. E-mail do Daniel Pinheiro. Aniversário dele quinta-feira, hein, cara? Olha aí, mais um aniversariante. Tá delirando São aqui. São Paulo, brasileiro, de Almeida. Sim, sim. Né? Sim. Jobim. Sim. E Genserico, tá bom, não? No meio campo. Ó, brasileiro, brasileiro, São Paulo e Genserico. Daniel Pinheiro, de São Paulo. E Daniel, agora é um ataque. Quinta-feira. É, ele tá delirando com Apocalipse Now, The Clash. É, que momento, hein, etc. e tal. Tinha mais e-mail aqui, mas eu me perdi. Tudo bem, não? Não, tá, tudo bem. Beleza, vamos indo, né? Faltam 20 minutos apenas, tá pro programa. Ademar, é melhor e não faz mal. Ademar, Ademar. Olha o Ademar, cara. Isso é rapaziada de São Paulo. Mais cara, uma é muito coincidência. Bom, né? É. Que mais, então? Muita criatividade, né? Achou aí o que você estava procurando? Tem alguém elogiando o Aloy Black, que você executou anterior, né? É verdade, isso aí. É. O Igor Cidinho. Olha aí, olha aí, olha aí. Vou voltar porque merece, hein? Que espetáculo. Que sonoridade, né? Glenn... Brincadeira, botei viu, gasosa com ICA. Minha caranga está uma brasa, mora. Aí, a população em chamas. Pessoal, só nos postos Shell você encontra. Nandão, uma das princesas e rainhas que nós temos no Ronca Ronca, já falamos muito da Elza Soares, é o Wanda Jackson. Sim. Mostramos aqui o compacto lançado lá pela turma do Jack White. Ela acaba de colocar um novo disco na praça. O disco é produzido pelo Jack White, ele toca, é um fominha desgraçado, miserável. Não pode ver uma guitarra, um estúdio em ação que a criança entra lá e marca presença. Produz e toca na música que nós vamos ouvir agora. Ela simplesmente gravou Bob Dylan. Manja? Just what I say. Ever toda a comunidade pobre da Zona Sul. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, foda que tu preste atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Nandão, tá lembrado de Robert Zimmerman empetrepando esse clássico absoluto? Não. Thunder on the Mountain? Não. Nandão, vamos fazer o seguinte, porque esse programa é muito conectado com com ações muito violentas de marketing, exatamente. Cara, que espetáculo, hein? Wanda Jackson, Jack White. Esse é o novo disco da Fofa. Fofa deve estar mais ou menos com 8.4, mais ou menos por aí. Então, o Ronca Ronca é muito, e a Oi FM, mais ainda, muito conectada com essas ações violentíssimas de marketing, né? Então nós vamos fazer, nesse exato instante, sim, uma fotografia com a rapaziada com um manto em frente à unidade móvel da Oi FM, localizada no Arpoador. Foto ao vivo? Exatamente, foto ao vivo com o Wanda Jackson fundo aqui. Olha o G, olha o G. Pode chegar junto aqui. Olha a pinta da criança. Pode chegar junto. Olha lá. Caraca, meu irmão. Aí. Dá a coordenada aí pra quem tá lá de fora. Tem que coordenar. Mais pra cá, mais pra direita. E amanhã. Vem mais. Tá ao contrário aí, gente boa. É pra vestir, exatamente. Olha aí. E amanhã no site roncaronca.com.br. Nossos ouvintes planetários terão a oportunidade de perceber o gabarito dos nossos ouvintes. Olha a linhagem. A linhagem, exatamente. A linhagem. Pode apertar. Tem luz aperta, cara? Tem. Pô, tem, é um, né? Espetáculo, cara. O bagulho é doido, né, cara? É confuso pra caramba. Mas a gente consegue. A paz do céu é grande. Vamos até dar uma apertada aqui. Ó, o clique. Aí. Olha o G tá, pô, tá balançando. É que tá ventando muito aqui, né? Tá, né? Não, dá pra ver, é um espetáculo. Tô tremidinho pra caramba, mas... Tá bom, né? Valendo. Tá, tá um espetáculo. Será que eu meto um flash aqui, você que... Vai rebater, né? Vai rebater, ó. Mas eu vou meter assim mesmo. Então vai, tenta sorte. Deus é grande, né? Agora aí. Enquanto isso, é isso. É, estamos ao vivo fotografando os ouvintes do Ronca Ronca no Equador. É muita emoção. É isso aí, muito obrigado a vocês. Valeu, tá? Obrigado aí, gente. Espetáculo, fica com Deus. Lá. Foi um espetáculo aí. Boa. Nandão, dessa desorientação absoluta ao vivo no Arpoador, nós vamos partir para um disco que, quando eu recebi de Vidigas, um dos nossos correspondentes no Planalto Central, eu falei, pô, certamente esse disco estará na lista dos melhores de 2010. E eu não vi nenhuma lista com esse disco. Então, mais uma bola fora do Ronca Ronca. Total, total. O Satanic Samba Trio que volta ao Ronca Ronca. Vidiga igualzinho o Batman, né, na foto total, lá. Primo. We'll be right back. Paulo. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. O Marcelo, nessa vinheta do programa, a cada semana ele derrapa mais, né? Bate novo aí essa introdução do dois. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Mas Nandão, você que é o nosso gestor para listas. Muito obrigado. É, você viu alguma lista de melhores 2010 com o Satanic? Com o Satanic? Só a sua, né? É verdade. FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? 5 minutos pra acabar a milha, qualquer papo? Sim. Um momento, hein? Não, você sabe que não é coisa nossa colocar o ovo dentro da galinha, contar não com a situação já determinada e confirmada. Mas eu vou mandar uma pepita ao ar, porque nós começamos o programa com o Itamar em homenagem a São Paulo, vimos o Tom Jobim, o outro aniversário é antes de hoje, já falamos do Sirico, das 5 vezes que ele viu o Clash, então a gente já está com uma bagagem onde a gente pode mandar uma batatada forte e dar com os cornos na parede, caso o lance não aconteça. Sim. Hoje é dia 25 de março. Ah, não, janeiro. Obrigado. Ai. Terça-feira que vem. 25 de março daí. Terça-feira que vem é dia 1º. Aham. De fevereiro. Fevereiro. E depois, dia 8, terça-feira. São os dois próximos programas do Ronca Ronca. Sim. As apresentações de um monte de gente bacana aqui no Parque Garota de Ipanema. Uhum. A sessão termina dia 11 com Tulipinha ao vivo aqui. Uma sexta-feira. Provavelmente a edição saideira do Ronca Ronca no Arpex, onde nós estamos agora, ao vivo para todo brasa, será dia 8. E nós já estamos azeitando a vinda aqui ao vivo no Arpoador de Arthur Verocai. Para contar história. A criança tem mais história que o Walt Disney. Esteve recentemente com o Genesi, no Ronca Ronca, no Teatro Oi Casagrande. É um cidadão que, se você falar o nome dele em Tóquio, em Leeds ou em Los Angeles, as pessoas vão correr querendo saber onde é que ele está. E no Brasil, é uma missão da UFM do Ronca Ronca tornar o Verocai mais conhecido, o que é uma desgraça na cultura desse país, as pessoas não conhecerem o Arthur Verocai. Então, a gente tem a coisa muito bem resolvida para dia 8 de fevereiro, o Ronca Ronca receber a visita de Verocai ao vivo, no Arpoador, para todo o planeta. Doing, girl. Why keep on coming back? If you FM. Alô, Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Nandão, com essa criança ao fundo. When I sing about love and war, mamãezinha do céu, hein? I've been in love and I've seen a lot of war. Ele é a razão de existência da Mojo, a mais recente edição da revista Mojo, totalmente voltada ao Neil Young. E hoje, você que saiu de trás da moita agora, nós fizemos uma promoção com essa revista, que é acompanhada por um CD do Harvest totalmente recriado. Muita atividade que amanhã nós vamos entrar em contato com o Felizardo. Promoção valendo brasa. A revista será provavelmente enviada para algum lugar, ou para o próprio Rio de Janeiro, onde o cidadão pegará na Oi, no prédio da Oi FM. Nandão, como o milho já acabou, e hoje foi um programa muito especial, porque nós conseguimos fazer a seco aqui do Arpoador, terça-feira retrasada. Isso aqui era uma desgraça mesmo, uma desgraça que repercutiu da forma mais triste possível. Hoje nós conseguimos levantar a pipa de uma maneira muito linda. Um dia tão especial com o aniversário de São Paulo, do Sirico sexta-feira, do Tom Jobim hoje. Recebemos aqui uma turma cabeleira altíssima. Então vamos agradecer a participação da nossa audiência no programa de hoje. A rapaziada que esteve aqui ao vivo para prestigiar o Ronca Ronca e a Oi FM. E como o milho acabou, vamos levantar essa informação de que, faltando um minuto para o programa começar, eu fui procurar o meu bloquinho onde eu anoto algumas músicas que nós vamos mostrar, algumas informações, e eu cheguei à conclusão que eu não trouxe o bloquinho pela primeira vez em 5 anos de Ronca Ronca na UFM. Eu não trago, eu deixo de trazer a desgraceira do bloco. Então fizemos o programa às cegas, de um boteco sem farol, sem cabra uma cega. Vela, sem uma lanterna iluminando o caminho. Isso. A sangue frio mesmo, a Vera ao vivo, total, não tinha a menor noção das músicas que nós mostraríamos aqui. O bloquinho surgiu desde sempre? Ah, ele existe, você nunca viu aquela... Há 20 anos? Existe, claro. Ah, é? Sempre teve bloquinho? Sempre teve, eu tenho que chegar aqui com uma lanterna, né, cara? Senão eu tô com os cornos na parede, pô. E hoje, deve ter sido a terceira vez, você esquece. Deve ter sido o Tom Jobim que meteu a mão ali e tirou o bloquinho. Falei, não, tu vai fazer o programa ao vivo, aniversário de São Paulo. Vai no improviso. Meu aniversário, Gin Sirico, Clash, não sei o quê, bababá, Leon, todo mundo aqui. Poeta, poetinha, porra, que momento, né? Só faltou poetinha, tinha. Enfim. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, obrigado a quem participou. Terça-feira a gente volta de novo, né? Daqui. Beijinho, bye bye, tchau. Is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.